a tal paixão que jamais findará. Por ilusão ninguém sabe onde está. Dos dois diz lá o que mais sofreu. Diz lá que o resto sei eu. Não sei quem és, nem quero saber. Errei talvez, mas que devo fazer? A tal paixão que jamais findará. Por ilusão ninguém sabe onde está. Dos dois diz lá o que mais sofreu. Diz lá que o resto sei eu. Palavra que deriva da criança, e essa criança quando acesa nos balança. Esse balanço faz o mundo estremecer. Criar, viver, nascer, morrer. Criar, viver, nascer, morrer. Criar, viver, nascer, morrer. Criar, viver, nascer, morrer. Brincar é uma palavra que deriva da esperança, e essa esperança quando vinga a gente alcança a estratosfera do planeta que é você. Criar, viver, nascer, morrer. Criar, viver, nascer, morrer. Autoridade não se educa, se adestra. Presta atenção. Escuta para as crianças. Agora vamos falar de amor. Amor cafona. Amor gostoso, amor das antigas. Vamos para os anos 70, 80. Música de Gonzaguinha por Adriana Partimpim, AK.

Saci Uerê e Esdrés Nogueira. Lindo Lago do Amor, Adriana Partim Pim. Muito Romântico, Rosana. Sintonia, Moraes Moreira e Taras e Manias, Reginaldo Rossi. No fundo, estamos ouvindo Sexual Healing com a Nação Zumbi. Dias 14 e 15 de dezembro, próximo final de semana, não haverá programa ao vivo porque esta carrapeta estará no Rio de Janeiro. É, a terra do Flamengo. E estaremos no bairro do Flamengo, sonorizando o mercado. Evento produzido pelo arroba Estilistas Independentes. A feira acontece das 13 às 20 horas, sábado e domingo, no Beco do Pinheiro, número 10, ao lado da Oi Futuro, pertinho do Largo do Machado, pertinho do metrô, fácil acesso, melhor transporte público, Uber, isso é PPs, aí porque estacionar é complicado mesmo. A entrada é livre e também livre acesso a pets e crianças muito bem-vindas. Moda autoral, craft, economia sustentável, pet friendly, gastronomia, cerveja artesanal, drinks e show com caravana baile. Bora lá para quem estiver no Rio. E é isso, estamos nas redes sociais, arroba Muqueca Siri, Twitter, Facebook e Instagram. Tem também o blogspot, que é Muqueca de Siri, D-D-E, siri.blogspot.com.br. Lá tem o link para acessar todos os programas via archive.org, desde os primórdios dessa história, dessa estrada, lá para 2006. Toda quarta-feira tem a roda de choro xadrez. Exaltina de Assunção Farias, 439, Vila da Cruz, pertinho do Pico da Cruz, Rio Tavares. Ali entra, de frente à Pedrita, tem o acesso à vila querida. A partir das 19 horas até as 21, R$7 no trocado ou 10 conto se não tiver trocado. Depois 10 conto. Só aceita dinheiro, cartão sem chance. Cerveja artesanal, a pizza do Freitas, a melhor roda de choro de Floripa. Cola lá. Dia 14, aqui no estúdio da rádio, na sede, tem encontro dos programadores. Os programadores que estiverem na escuta aí, eis a convocação. Caetano Veloso. Fala Pacas. Conrad, fala Pacas. E tu me enseñaste. Maravilhosas, sutil, llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo lo concebía como se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son más. Llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería. Y por ti aprendí, por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Já desde então sentia no fundo, sentia um senão. Gritava um menina, mas ele não via. Talvez um dia pudesse mudar. No corpo estava a razão, mas a alma queria travar discussão. Seus pais de longe viam-na crescer, e os velhos do bairro sabiam mal dizer. Passados os anos, escondidos os danos, os planos que ela tinha queriam cantar. No corpo está a alma queria travar discussão. Noutro lugar encontrou o céu. Noutra pele desmascarou. Tanto se mentia. No corpo e na alma estava o coração. Vamos continuar até fade out. No corpo e na alma estava o coração. Estava o coração. No corpo e na alma estava o coração. No corpo e na alma estava o coração. No corpo e na alma estava o coração. Thank you.

Lado B do Muqueca de Siri. Caetano Veloso, Tu Me Acostumbaste. Benjamin, com Salvador Sobral. Juvena Roseira, Elis Regina e Antônio Carlos Jobim. Grande maestro, Tom. Índia, Last Aliens in Rio. Depois vem Meu Amor, com Ana Vitória. Alumiô, Luísa Lian e Bixiga 70. Minha História, Jesu Bambino, com Chico Buarque. Deixa Comigo, Ana Costa, Zélia Duncan e Joyce. Agora abrimos espaço para Luiz Henrique Bessa. Estamos ouvindo Sempre Amor ao Fundo. Love is not afraid to die, to care, to go, to grow, to learn, to share, to learn, to know that love is a thing you do, that deserves all the best of you. Esta quarta-feira, no programa Pois É, de Marta, Arnaldo, Denise, contará com a presença de Diego Raimundo, que tem uma vasta pesquisa sobre a obra desse manezinho, conceituado muito mais fora do Brasil do que aqui dentro e até mesmo na ilha. Que é muito importante resgatar. Então, quarta-feira, 10 da manhã, Diego Raimundo estará falando com a propriedade suficiente sobre a obra de Luiz Henrique Bessa. Valeu. 98.3 Rádio Campeche. Uma frequência comunitária. No Muqueca vamos tocar duas músicas muito interessantes. Depois dessa, Sempre Amor, de Luiz Henrique. Vamos tocar Luiz Henrique interpretando Mais Que Nada. E depois Minha Lagoa, Our Lagoon, no meu inglês, Copacabana. Vamos lá? Um, dois, três... Som na caixa. Paninha, noninha, monini. Nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha. Para com tim, tim, tim, tim. Oh, ariaraio. Opa, opa, opa, ma nha nha nha nha nha nha nha, skin ting, skin ting, nha nha nha nha nha nha nha nha. Oh, ariaraio, opa, opa. Sai da minha frente, eu quero passar. pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, ariaraio, oba, oba, oba, manhê, nhê, nhê, nhê, nhá, nhá, nhá, nhá, nhá. Oh, ariaraio, oba, oba, oba, padra, ponte, ponte, ticande, bunda, zumbada, zumbada, bodumba, yuzunde, yalada, nhá, nhá, nhá. Paiarundem, paiarunda, paiarundem, abumbaiarunda, nhe nhe nhe nhe nhe nhe nhe nhe nhe nhe nhe nhe nhe nhe nhe nhe nhe nhe nhe nhe nhe nhe nhe nhe. Viva a Lagoa da Conceição! Saudade que eu tenho da minha lagoa, que era só minha, e da Conceição. Cervejinha gelada e aquela peixada com camarão frito, violão ao luar, meu irmão, não era mole não. As namoradas que a gente levava pra passear, dava o que falar. Mas era bom, não esqueço mais não. Tempo de carnaval, tamborim repicava no meio da rua. Era samba do bom, samba no chão. Ai que saudade que eu tenho da minha lagoa. Era bom, era bom, era bom. Tempo de carnaval, tamborim repicava no meio da rua. Era samba do bom, é samba no chão. Ai que saudade que eu tenho da minha lagoa. Era bom, era bom, era bom. Meu Deus, que saudade que eu tenho da minha lagoa. Como era bom, como era bom, era tão bom. Maravilha! Luiz Henrique Bessa, no Muqueca de Siri, na Rádio Campeche. Quarta-feira tem mais no Pois É. Agora vamos de Martinho da Vila. meu lará. Meu laiaraiá. Você é meu povo, você é meu samba, você é a bossa e a minha voz. Pra você eu trago um sambinha novo que eu fiz na força pra cantar a sós. E também vieram beijos nunca dados, abraços guardados pra você sentir. Mas eu quero mesmo é me enroscar num leito, apertar seu peito e depois dormir. Apertar seu peito e depois dormir. Apertar seu peito e depois dormir. Dormir sonhando com você, bem namorada, minha noiva muito amada, meu pedaço de mulher, minha história, meu segredo, minha estrela, minha fé, minha escola, meu enredo, meu cigarro e meu café. Lá, lá, iá, ra, iá, ra, iá, ra, iá, ra, iá. Você é o meu aiá, ra, iá, ra, iá. Lá, lá, iá, ra, iá, ra, iá, ra, iá, ra, iá. Você é o meu aiá, ra, iá, ra, iá. Você é meu povo, você é meu samba, você é a bossa e a minha voz. Pra você eu trago um sambinha novo que eu fiz na força pra cantar a sós. E também vieram beijos nunca dados, abraços guardados pra você sentir. Mas eu quero mesmo é me enroscar num leito, apertar seu peito e depois dormir. Apertar seu peito e depois dormir. Apertar seu peito e depois dormir. Lá, lá, iá. Agora o Wilson das Neves homenageia Mestre Marçal, dele e de PC Pinheiro. Se alguém me bancar, eu sei me vestir. Só me falta é roupa, ia, ia. Só me falta é roupa. Se alguém me bancar, se alguém me bancar, eu sei me vestir. Eu sei me vestir. Só me falta. Alô, gente. Era assim que o mestre Marçal falava, olha aí. Vou comendo mingau pela beira do prato, enquanto no meio ele esfria. Vai procurar o teu bloco das negas do trunfo, alô, bateria. Moro em cima do sapato, vou levando o corpo do jeito que eu posso. Tás me entendendo, compadre, se a onça morrer, o mato é nosso. Se alguém me bancar, se alguém me bancar, com o tempo não inventa moda, viu? Se alguém me bancar, eu sei me vestir. Quem espera tempo só bom é sertanejo, malandro. Mas eu sei que nós estamos juntos, porém não estamos, meu bem, misturados. Quero que pegue fogo no mar pra eu comer peixe frito e tu peixe assado. Eu vou pro tubo de ensaio, que Deus me defenda das coisas modernas. Pois quem dorme, meu bem, de favor, não tem o direito de esticar as pernas. Se alguém me bancar, Se alguém me bancar, eu sem me vestir. Há um tempo, teu bloco já passou, rapaz. Se alguém me bancar, eu sem me vestir. Eu vou ficar no Sansão, né, meu irmão? Trata de ti, não me venha, que tu desengomas e diz que eu não mudo. Eu nasci sem saber nada e também vou morrer sem aprender tudo. E se a morte é um descanso, meu bem, eu prefiro viver é cansado. Quero mais é que o mundo se acabe em barranco, que é para eu morrer escorado. Se alguém me bancar, se alguém me bancar, eu sei me vestir, eu sei me vestir. Há dá um tempo. Eu sou a espadachinha, rapaz. Eu sei me vestir, só me falta é roupa. Pare pra você, já terminou há muito tempo. Tudo bem, justamente legal, mas não tem pé, me dói, não me faça pedido. Tás vendo aí, tu não sabes com quem vais dançar no salão, tás perdido. Tu não me chamas pra festa, é só pra enterro, meu bem, que me chamas. O corcunda sabe como deita, pois quem é que dorme no canto da cama? Se alguém me bancar, se alguém me bancar, eu sei me vestir, eu sei me vestir. Só me falta é roubar. Quem procura o que não perdeu, quando encontra não conhece. Se alguém me bancar, alguém me bancar, eu sei me vestir. Dá um tempo. Só me falta é roubar, iaia. Só me falta é roubar. Só me falta é roubar. Muita saudade do mestre Marçal. Vai a nossa homenagem aí, meu irmão. Viva Mestre Marçal e viva as clarapóias, viva Clara Nunes, a mineira guerreira, Mariane de Castro, um ser de luz. Um ser de luz nasceu numa cidade do interior e o menino Deus lhe abençoou de manto branco ao se bate. Se transformou num sabiá, dona dos versos de um trovador e a rainha do seu lugar. Sua voz então a se espalhar, corria chão, cruzava o mar, levada pelo ar. Com a força do seu cantar. Mas aconteceu um dia, foi que o menino Deus chamou, e ela se foi pra cantar para além do luar, onde moram as estrelas. E a gente fica a lembrar, vendo o céu clarear, na esperança de sabiá, voa meu sabiá, adeus meu sabiá, até o dia. Dia, um ser de luz nasceu numa cidade do interior e o menino Deus lhe abençoou de manto branco ao se batizar, se transformou num sabiá, dona dos versos de um trovador e a rainha do seu lugar. Sua voz então ao se espalhar, corria chão, cruzava o mar. Mas a

mulherada quer filha de Ogum com Iansã. Vai, cai no samba, cai, que o samba vai. Que é filha de Ogum com Iansã. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Chegando ao fim, vamos tocar a penúltima. DJ Farrapo e Yannis, Mojito com Cachaça. Escapão, hein? Oh, Este foi o lado C do Muqueca de Siri de hoje. Lembrando que na semana que vem, quinta e domingo, haverá repeteco do programa, pois eu irei ao Rio de Janeiro sonorizar o mercado. E na volta, aí no provavelmente no próximo domingo, dia 22, já estaremos fazendo o programa juntos, Conrad Rose e Gê Muniz. Depois da homenagem a Luiz Henrique Bessa, ouvimos Meu Laiaraiá, com Martim da Vila, Mestre Marçal, com Wilson das Neves, aí uma singela homenagem a Clara Nunes, Um Ser de Luz, com Mariane de Castro, Menino Deus, com a própria Clara Nunes, e Mineira, com João Nogueira. Fechamos com Morrito com Cachaça, DJ Farrapo e Yannis, do disco Alien na Favela. E no fundo estamos ouvindo Baden Powell, com Jimmy Pratt. Deve ser amor. Tenham todos uma excelente semana, um domingo de sol e gols. Luta, trabalho, força, sorrisos, satisfações. Beijos, abraços, carícias, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Muqueca de Siri volta em breve. Valeu, beijo enorme, Gê Muniz. Eu vou dar uma cabeçada na água gelada do Campeche. Faça o mesmo. Hidratação e chua. Tibum. 4 horas tem o Flamengo.